Carlos Jefferson e Pedrosa. Olha o que dera pra vocês, repara. Balanço gostoso. Presta atenção. Quem dera ter você de novo, de novo, chegando. Quem dera ter você agora, de novo, olha, me amando. Quem dera ter você de novo. Era o tempo de lua na beira do mar. Cafuné na rede, chamego daqui, um chamego de lá. Olha o amor, foi tão desejo, feito o que quis. Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz? Doutor Carlos Lacerda, meu primo rei. Eu vou trazer o cara da Bahia, ele é bom. Meu amigo Ademar Coelho. Vai cantar comigo agora, de bondade. Quem dera ter você de novo, chegando. Bonito. Quem dera ter você agora, o quê? De novo, me amando. Quem dera ter você é de novo, retalho. De novo. No tempo de lua na beira do mar. Era mesmo. Cafuné na rede, chamego daqui, um chamego de lá. Olha o amor, foi tão desejo, feito o que quis. Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz? É quem tem amor, minha filha. Olha o velhinho aqui, chega, chega. Quem dera ver você de novo, chegando. Quem dera ter você agora, de novo, me amando. Quem dera ter você de novo, o quê? De novo, sim. Chegando. Eu aqui, olha. Quem dera ter você agora. Vamos embora. Era o tempo de lua na beira do mar. Cafuné na rede, chamego daqui, um chamego de lá. Olha o amor, afoitando o desejo, fez tudo o que quis. Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz? É isso aí, seu Vavá. Um grande abraço do seu amigo Adelmário Coelho. Simbora! Eu vou dar um abraço em você e nesse povo baiano gostoso. Breve. Tchau. Aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Pertinho de lá de casa tem um sanfoneiro. Todo dia, o dia inteiro é o tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Pertinho de lá de casa tem um sanfoneiro. Todo dia, o dia inteiro é o tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Ela aprendeu os quatro pés de galinha e logo de manhãzinha começa o tiri-funfar. É o amungando rimoído da molesta gemendo, franzi na testa e tacaba pra tocar. Fui só, fui só. Fui só, fui só. Zé, a cigana que enganou José. Pega a enxada e o bota. Deixa a sanfona pra quem tem o dedo mole. Tu só sabe, puxa a pole pra ferir o trabalhar. Deixa a sanfona pra quem tem o dedo mole. Tu só sabe, puxa a pole pra ferir o trabalhar. vizinho de lá de casa tem um sanfoneiro, todo dia o dia inteiro é o firim, firim, firim, firim, firim, firim. Deu uns quatro pés de galinha e logo de manhãzinha começa a filifufar. É o mungango rinuído da molesta gemendo, franzi na testa e pecava pra tocar. Fui só, fui só, fui só, fui só. Zé, a cigana filha nojo, Zé, pega a incha de uborna, deixa a sanfona pra quem tem o dedo mole, que só sabe puxar pole pra ferreiro trabalhar. Seu, no meu, no nosso Central do Forró, meu filho, pra você que tá ligando o radinho agora, é, você tá no Central do Forró, e o véio cunhando, botando tudinho pra dentro. Olha aí, tocou pra gente Banda Líbano, Nossa História de Amor, pronto, né?

do forró. Sai de sua música, moleca sem vergonha. Abre o jogo de uma vez. Diz tudo o que você sempre me fez. Não peça pra te perdoar. Já sei de tudo, não vou me enganar. Te entreguei minha vida, você não soube usar. Agora não vou mais desperdiçar. Sinto por você é tudo, é como amanhecer, é tão lindo, infinito como paixão, sentimento que cura e me salva. As palavras não vão expressar o amor que eu sinto por você. É tudo, é como amanhecer, é tão lindo, infinito como céu e mar. É um sonho que me leva ao paraíso. Não sou capaz de escrever o que sinto. As palavras não vão expressar Joana de volta, meu filho, aqui pela sua rádio número 1, aqui pela sua rádio favorita. Tocou pra gente aí, Banda Carisma, cantando pra gente Dependente de Você, tá vendo aí? Ô cabeça de parafuso, você já foi dependente de alguém, já foi dependente de alguém, já? Hã? Só da caninha foi? Ah, você era dependente da caninha, era? Daquela bichinha boboinha, né? Ah, de vez em quando é bom, não é direto não, cabeça de parafuso. De vez em quando, né? Eu como só trabalho de final de semana, aí eu deixo pra tomar uma na segunda. Mas mesmo assim é pouquinho, viu? Não é muito não, porque o velho já tá velho, o velho não aguenta mais beber. Muito não, é bebe bem pouquinho, uma lapadinha, um aperitivozinho, o velho já tá com a cabeça meia zonza, é, o velho já fica meio bebo, ah, não vai tá aguentando mais nada não, meu filho, apoia a cabeça de parafuso, bota um forrozinho pra nós daquele, eu recordar do tempo que eu tinha 2 anos de idade, é brincadeira, bota um forrozinho bem bom aí, vá meu filho, é com... Estou na vida que pedi a Deus. É muito fácil de adivinhar. O amor sincero bateu no meu peito. Agora não tenho jeito mais de enganar. Estou na vida que pedi a Deus. É muito fácil de adivinhar. O amor sincero bateu. Se amam, só o querer bem faz a gente viver. Pra não sofrer, tem que tolerar. Tem que se aceitar pro amor não morrer. Tô preparado, mas amo em segredo. Tenho muito medo de você não me querer. Quando você passa por mim, nem me liga. A vontade obriga, o jeito é lhe dizer: eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Apaixonado por você. Estou na vida que pedi a Deus. É muito fácil de adivinhar. O amor sincero bateu no meu peito. Agora não tenho jeito mais de enganar. Estou na vida que pedi a Deus. É muito fácil de adivinhar. É muito bom quando dois se amam. Só o querer bem faz a gente viver. Pra não sofrer tem que tolerar. Tem que se aceitar pro amor não morrer. Tô preparado, mas amo em segredo. Tenho muito medo de você não me querer. Quando você passa por mim nem me liga. A vontade obriga, o jeito é lhe dizer: eu tô apaixonado por você. apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Joara! Apaixonado por você. Sinto cada vez mais perto a distância entre você e eu. Às vezes olho a minha sombra. Vejo me dizendo: esse corpo é teu. Não quero saber de quantos você teve. Eu quero é um carinho seu, seu, seu. Não me interessa quem, porque o passado é teu e o meu também. Você está pra mim como a castanha pro caju. O que importa é estarmos afins, como dois querubins sob o céu azul. O que importa é estarmos afins, como dois querubins sob o céu azul. Entre você e eu. Às vezes olho a minha sombra e te vejo me dizendo: esse corpo é teu. Não quero saber de quantos você teve. Eu quero é um carinho seu, seu, seu. Não me interessa quem. O passado é teu e o meu também. Se foi bom ou foi ruim, você está pra mim como a castanha pro caju. O que importa é estarmos afins, como dois querubins sob um céu azul. O que importa é estarmos afins, como dois querubins sob um céu azul. Não me interessa quem, porque o passado é teu e o meu também. Está pra mim como a castanha pro caju. O que importa é estarmos afins, como dois querubins sob um céu azul. O que importa é estarmos afins, como dois querubins sob um céu azul. Procurei no teu olhar um caminho que me leve ao encontro do teu coração.